energia rara, teu calor prepara pro perfeito encaixe. Ontem percebi que a minha pele fala, e ela gritou maluca, vê se se desliga, senão a gente frita. Você me escapar.